um peixe. Para enfrentar de coragem sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti. Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Final de semana nós tivemos aí o Raimundo Fagner com a música Borbulhas de Amor. A Gal Costa e a participação do Roupa Nova interpretou para nós Chuva de Prata. Você está comigo acompanhando Clássicos da MPB. Toda semana nós estamos por aqui levando a você o que há de melhor na música popular brasileira. Eu convido você a viajar conosco através do tempo, revivendo aí a canção com o grupo Gangue 90 e Absur 10. E para fechar o nosso primeiro bloco, tem o cantor Gilberto Gil. São 3 horas da manhã, você me liga pra falar coisas que só a gente entende. São 3 horas da manhã, você me chama e com seu papo poesia me transcende. Thank you.

Nós tivemos aí, fechando o primeiro bloco do Clássicos da MPB, o grupo Gangue 90 e Absurdettes, com a música Telefone. Gilberto Gil, Não Chore Mais. Você está curtindo Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, comigo, Felipe Araújo. Nós vamos ao nosso primeiro break comercial e daqui a pouquinho eu trago para você o sucesso com o cantor Giliardi. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Muito bem, nós já estamos de volta para continuarmos com Clássicos da MPB deste final de semana. Nosso carinho, nosso abraço e muito obrigado pela sintonia a você que está nos acompanhando aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na internet. Enfim, o nosso muito obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Nós vamos viajar agora até o ano de 1984. Quem vai interpretar essa belíssima canção é o cantor Giliardi. E logo na sequência eu trago a cantora Elba Ramalho. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o seu corpo, o vento que lhe possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito, e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o seu corpo, o vento que lhe possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito, e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa. O melhor da música nacional, Clássicos da MPB. Aquela ajuda coração. É o amor que a gente tem pra dar. Oi, pum, pum, bate coração. Oi, pum, coração, pode bater. Oi, pum, pum, pum, bate coração. Que eu morro de amor com muito prazer. Oi, pum, pum, bate coração. Oi, pum, as águas só deságuam para o mar. Meus olhos vivem cheios de água, chorando, molhando meu rosto, de tanto desgosto me causando mágoas. Mas meu coração só tem amor. Amor, libera mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Vivemos no Clássicos da MPB a voz de Giliard, a música Aquela Nuvem. Tivemos também a Elba Ramalho com Bate Coração. E claro, seu coração bate mais forte, você curtindo com a gente Clássicos da MPB, o que há de melhor na música do passado, na música popular brasileira. Eu convido você a curtir com a gente mais um grande sucesso aqui no nosso programa, na voz de Carlos da Fé. E para fechar mais esta sequência, tem o cantor Guilherme Arantes. De viver assim,

tempo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Tivemos fechando esta sequência do nosso Clássicos da MPB, a saudosa Elis Regina com a participação de Tom Jobim, Águas de Março. O hit nos interpretou Menina Veneno. Você está acompanhando Clássicos da MPB, a recordação e a saudade com os grandes nomes que desfilam todo final de semana através do nosso programa. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente abre a nossa sequência com o cantor Milton Nascimento. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. Muito bem, nós estamos de volta para continuarmos com o Clássicos da MPB deste final de semana, o nosso encontro onde a gente traz para você tudo o que há de melhor na música popular brasileira. Para abrir esta sequência, eu trago o cantor Milton Nascimento e logo na sequência, Flávio Venturini. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Certo desse amor Está apresentando Clássicos da MPB. Thank you. Tivemos aí a presença do cantor Milton Nascimento com o clássico Coração de Estudante, Flávio Venturini, Espanhola. Você está acompanhando comigo Clássicos da MPB. É uma satisfação imensa eu, Felipe Araújo, fazer parte aí da sua emissora, fazer parte desse compartilhamento que é o nosso programa com você. A gente está aqui compartilhando grandes momentos da música popular brasileira. E agora a gente traz para você a cantora Márcia. Logo na sequência, Emílio Santiago. Que essa brisa canta, ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Daí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não existiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, a brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver

saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Oh, oh, oh. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tivemos aí no nosso Clássicos da MPB desse final de semana a cantora Márcia com a música Eu e a Brisa. O Emílio Santiago nos trouxe de Roberto e Erasmo Carlos Detalhes. Você está acompanhando comigo Clássicos da MPB, uma viagem musical através dos grandes nomes da nossa música popular brasileira. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho eu trago para você a voz do cantor Djavan. O melhor da música nacional, Clássicos da MPB. Volta no seu rádio. Clássicos da MPB. Muito bem, meus amigos, estamos de volta para continuarmos com o nosso encontro semanal aqui no Clássicos da MPB. A gente vai recordando, vai viajando no tempo e transportando você através dos grandes nomes da música popular brasileira. Quem participa conosco agora do nosso programa é o cantor Djavan. E logo na sequência tem a belíssima voz de Bete Carvalho. A correnteza levou. choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O bar ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou lá à beira da estrada. Bem-vindo, o meu amor. Bem-vindo, o meu amor. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá. Da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Vim tanta areia, andei da lua cheia. Eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim. Na mão direita rosas vou levar. Sozinha, verso encantado, sei, meu namorado é rei nas lendas do caminho. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não Paulinho Tapajós. Nesta sequência, tivemos aí a presença do cantor Djavan com a música Correnteza. A Beth Carvalho nos interpretou Andança. Você está acompanhando Clássicos da MPB neste final de semana, uma viagem musical através dos grandes nomes da nossa música. Nós vamos trazer agora para você o cantor Kid Vinil e depois a gente mata a saudade dele, Kiko Zambianchi. O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria, e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Chego em casa, é aquela baixaria. As contas estão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Achei um rapaz normal, que esse papo de analista fosse coisa pra boçal. Agora me chamam de esquisito, de sujeito atrapalhado. Só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado. É que eu fiquei com nervoso, nervoso, nervoso. É que eu fiquei com nervoso, nervoso, nervoso. Com pouca gasolina, o calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Antigamente todos tinham esperança de vencer, e acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. Hey, tu, não fique assim. Sabe, a vida ainda é bela. Esqueça de tudo que aconteceu. Amanhã será Fechando mais esta sequência, nós voltamos no tempo, recordando aí um grande sucesso na voz de Kid Vinil, Tique Nervoso, o Kiko Zambian que nos interpretou a versão da música dos Beatles, Hey Jude. Você está acompanhando comigo Clássicos da MPB. Todo final de semana, eu, Felipe Araújo, faço companhia para você, trazendo o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para abrir o nosso último bloco com o cantor Sebastião Braga. Clássicos da MPB e o som do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Já estamos de volta para continuarmos a nossa última sequência no Clássicos da MPB deste final de semana. O nosso muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A gente fica muito feliz por fazer companhia para você e levar você a esta viagem musical semanal através dos clássicos da nossa música popular brasileira. Eu trago agora, para abrir a nossa última sequência, o cantor Sebastião Braga. E logo na sequência tem o grupo Titãs. Deixa esse medo, criança, que existe entre nós. Amar é como uma dança, é como soltar a voz. Seus olhos brilham mais que as estrelas quando eu chego e digo assim: nada no mundo é melhor. Eu sei que você tá afim. Eu chego mais perto e aperto você nos meus braços. Parece um cometa perdido no espaço. E aquele antigo e louco desejo explode e nos enche de luz. Nada no mundo é melhor. Ah, esse amor me seduz. Deixa seu corpo suado, molhado. A gente fazer desse abraço loucuras de amor. Deixa seu corpo suado, molhado, secado. Pra gente fazer desse abraço loucuras de amor. Existe entre nós. Amar é como uma dança, é como soltar a voz. Seus olhos brilham mais que as estrelas quando eu chego e digo assim: nada no mundo é melhor. Eu sei que você tá afim. Eu chego mais perto e aperto você nos meus braços. Seu corpo parece um cometa perdido no espaço. E aquele antigo e louco desejo explode e nos enche de luz. Nada no mundo é melhor. Ah, esse amor me seduz. Deixa seu corpo suado, molhado, secado. clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Nós tivemos aí na voz de Sebastião Braga a música Loucuras de Amor. O grupo Titãs interpretou para nós o clássico Sonífera Ilha. Você está acompanhando comigo, Felipe Araújo, o Clássicos da MPB, a nossa viagem semanal através dos grandes clássicos da música popular brasileira. A gente vem trazendo por aqui mais dois sucessos para vocês curtirem comigo. Eu trago a cantora Alcione e também, logo na sequência, o saudoso Vando. A ginga da porta estandarte, o pingo de pingarto santo, o homem que morre de infarte, a reza que quebra o quebranto, o grito de gol na garganta, o herói na televisão, a falta de fome na janta, o gesto agressivo da mão. São coisas de qualquer lugar. Mas se eu fico mudo, esse mundo imundo é capaz de me tentar mudar. triste palhaço sem graça, num circo que já desabou. Moça que corre de carro e tenta sonhar colorido, o triste retrato da morte estampa o jornal o dia, ao lado do riso da sorte de quem ganhou na loteria. São coisas do mundo, retalhos da vida. São coisas de qualquer lugar. Mas se eu fico mudo, esse mundo imundo é capaz de me tentar mudar. São coisas do mundo, detalhes da vida. São coisas de qualquer lugar. Clássicos da MPB. Se vai, deixa a marca da paixão, feito o seio de uma loba, feito o uivo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração. É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora, coração. Chora, coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Perdão é espinho que só dói quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra sob o corte do facão. É o mar que sai dos olhos pra banhar a solidão. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora, coração. Chora, coração.

Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.